Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 14 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1741-A de 2012, que facilita a aquisição de calçados em tamanhos diferentes ou de apenas um pé por pessoa com deficiência. Ele cria no Estado o programa Venda Legal às pessoas com deficiência física, ao que poderão aderir comerciantes e fabricantes. Um selo de qualidade emitido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos identificará e reconhecerá os estabelecimentos que integram o programa. O projeto é do deputado Rafael do Gordo, do PMDB, que se inspirou no caso do próprio avô. Quando eu apontei esse projeto, foi porque várias vezes eu fui com meu avô comprar sapatos com ele e ele tinha que levar os dois pés. E eu ficava indignado com aquilo ali, porque ele só tinha um pé porque ele tinha que levar os dois pés. Isso é um projeto mais social do que um projeto político. O portador de deficiência, hoje ele leva os dois pés, usa um e ele perde economicamente. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.